tempo que eu não te vejo. Eu sempre te ligo, você não me atende, arruma um pretexto. Então segue o conselho, se vira nos 30. Arruma essas treta, vê se não me liga e resolve tuas brigas. Por que com que late não morde? Tá bravo nesse seu som pop. Me ataca com uma neurose, tô cheio de problema, então vê se não fode. Eu tô só de passagem buscando a verdade. Vi vários covardes me mandando flores. A seriedade na realidade é que tão te matando, jurando amores. Perdido na selva de pedra, coleciono dores. Eu vejo alguns views comprando caráter na realidade dos dias de hoje. Que coisa mais linda essa melodia, quem foi você que escreveu? Difícil é pensar que você cantou tudo aquilo que nunca viveu. Veste o criminal, postura de homem que nunca se cala. Dá sorte que eu tô de boa e não cobro minhas treta na bala. Confesso que gosto de ouro e uma mina que me instiga. Preciso de um qualquer no bolso, é suficiente pra levar minha vida. Vai que na sorte eu estouro champanhe pilotando uma nave, pode ser você. Brindando o dia de hoje porque amanhã só Deus que vai saber. Você pede seguro pra mim, pede seguro pra mim. Porque pede seguro pra mim, mas não me chamou pra contar o din-din. Você pede seguro pra mim, pede seguro pra mim. Porque pede seguro pra mim, mas não me chamou pra contar o din-din. Já faz algum tempo que eu não te vejo. Você sempre me liga fazendo intriga do seu desacerto. Então segue o conselho, conserta sua vida. Mas toma cuidado que eu tenho uma faca afiada pra língua comprida. Você não mediu o peso das palavras no verso que cê escreveu. Dois tipos de quê se a nossa escola é a mesma que cê aprendeu? Então olha no espelho, engole o choro e não grita. Só lembra de mim pra colar em debate e não dividiu as pepitas. O juiz mais justo é o tempo, já disse, eu sei esperar. Cê dá outro mi e liga pra esse irmão que se encontra do lado de cá. Então pega a visão do que eu vou falar. Não fica esperando o raio cair duas vezes no mesmo lugar. Arrumando buchicho na rua, caolho safado, em terra de cego é arrasto. Não usa meu nome em vão se tiver sem razão, fazendo papel de palhaço. Vê se desembaça, não arruma nada, esquece de nós porque aqui cê não passa. Se julgar o rei, mas não é porra nenhuma, revolução é na rua, meu chapa. É pesado mesmo do jeito que eu gosto, cachorro de rua chamado Maurício. Mas fica suave que a sua escolha é bater de frente ou pular no abismo. Minha voz não se cala, não dá pala, puto cê cabe no meu porta-mala. Vacilou, capoto no soco, se correu te chamo na bala. Você pede seguro pra mim, pede seguro pra mim. Porque pede seguro pra mim, mas não me chamou pra contar o din-din. Você pede seguro pra mim, pede seguro pra mim. Porque pede seguro pra mim, mas não me chamou pra contar o din-din.